Boa noite. Boa noite. Exu Marabô, com a médium Juliana, porque ela também está consciente e um pouco nervosa. Já tem um tempo que eu tô aqui, desde o início da reunião, e pedi para que ela hoje ficasse aqui mais tempo na reunião, enquanto eu preparava ela para esse momento, para que ela pudesse sentir a minha energia. Para que ela pudesse controlar a minha energia. Tudo certo? Para que ela pudesse sentir, entender e compreender a força da energia que eu estava emanando para ela. E olha que eu não mandei muita energia para ela. Tem horas que ela é um pouco resistente. Mas ela está aprendendo a controlar e a ser mais obediente. Pedi para que ela pudesse falar sobre o autoconhecimento. E pedi para que ela pudesse colocá-la como exemplo. Por que será que Exu Marabô hoje veio com essa. Pediu para que a médium viesse assim, vestida assim? Com um lenço na cabeça. Tive que quebrar um pouquinho os paradigmas. Ela perguntou: vai vir uma cigana? Lenço na cabeça? Não, sou eu mesmo. Ela perguntou: é uma falange? É da falange do Exu Marabô? Não, sou eu. O próprio. Ela chegou até a perguntar: será que eu sou digna? Exu Marabô? Por que não? Como é que as pessoas não se conhecem? Olha a pergunta da médium. Será que eu sou digna? Esquecem que somos espíritos como vocês. A única diferença é que eu estou do lado de cá e vocês do lado de cá. que será? Que vocês têm tanta dificuldade de compreender que somos espíritos. Por que será? Por que eu pedi para médium falar sobre ela? Por que será que eu pedi para médium colocar ela mesma como exemplo? Será que ela se conhece ou ela ainda está aprendendo a se conhecer? Nem todo mundo gosta de se colocar em exposição, né? Colocar no foco. E tem uns por aí que estão se colocando no foco, mas de uma maneira não muito legal. Mas hoje ela vai falar sobre ela. Ela se considera uma médium rebelde. Por que será? Aí, muitas das vezes, ela não se considera digna. Como todos, vocês estão no esquecimento e não conhecem quem é o espírito de vocês e não sabem quem vocês são. Muitos de vocês não sabem quem são. Esses pensamentos ocorrem várias e várias e várias vezes. Pensamentos repetitivos. Será que eu sou bom? Será que eu sou ruim? Será que eu estou no meio termo? Quem aqui agora poderia me dizer: eu me conheço, eu sei quem eu sou? Lembrando que estão no profundo esquecimento. Quem aqui poderia me afirmar, sem dúvidas, que é um espírito bom? Ou que é um espírito ruim? Como essa médium ainda está se conhecendo, descobrindo quem realmente ela é, entendendo seus sentimentos, seus pensamentos, buscando se conhecer um pouquinho mais, antes de voltar para o plano espiritual, o que todos deveriam fazer, já que é para isso que estão aqui? Para evoluir, crescer um pouquinho mais? Muitas das vezes, ela duvidou da sua capacidade e duvidou se era um espírito bom. Por quê? Por que que ela fez isso? N motivos. Porque ela não tinha confiança nela própria. Dois, porque ela tinha medo. e 3, porque ela confiava em tudo o que falavam para ela. Acreditava. Porque é aquela pessoa que não conseguia se olhar no espelho e enxergar quem realmente é. Então, terceiros. Falavam para ela e ela acreditava. Como é tão importante você se conhecer. Porque se eu me conheço, não importa quem vai vir falar para mim, olha, você é um espírito ruim. É mesmo, sou? Será? Não, não sou. Se eu me conheço, vão falar para mim, você é egoísta. Eu posso até pensar, será que eu estou sendo egoísta? Não. Não estou, neste momento, não estou sendo egoísta. Mas quando você não se conhece, você absorve tudo. Tudo. Tudo, tudo. Tudo que é lixo você está absorvendo. Tudo que é lixo. Todas as palavras ruins você absorve. E isso te dificulta ainda mais se conhecer. Hoje, ela toma até cuidado para quando ela fala que ela é ainda rebelde. E avalia os pensamentos dela. Mas algum tempo atrás, ela tinha isso enraizado em sua mente, porque ela não se conhecia. Ela ainda não sabe o potencial que ela tem, porque ela ainda está na caminhada. Ainda não sabe. Mas é um trabalho de formiguinha que ela vai construindo no decorrer dos anos. Só está no começo. Mas hoje eu gostaria muito de perguntar. Muito. Quem realmente aqui se conhece? Levanta a mão, por favor. Ninguém. Existem pessoas aqui com mais de 40 anos, correto? Então, imagina para uma menina de 32 anos. Ela só está no início, né? Se vocês que têm 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, ainda não têm a coragem de levantar a mão e falar, eu me conheço, a gente precisa trabalhar. Precisamos descascar a cebola, porque a cebola tem várias camadas, correto? Por que a humanidade hoje ainda não se conhece? Por que a humanidade hoje ainda é influenciada por terceiros? Por que os humanos não se conhecem? Por que vocês se permitem ser influenciados por outras pessoas? Todo mundo vai pela massa. Isso aqui é bom. Todo mundo vai. Isso aqui é ruim. Todo mundo volta. Um bando de marionete. Sabe aqueles fantochezinhos, aqueles brinquedinhos que fazem teatro? São vocês. São vocês, humanos. Nossa, eu tô falando alguma mentira aqui? Acho que não. Humanos. Pessoas, espíritos, encarnados, desencarnados. O que importa? Até quando vocês estão fora do corpo, vocês são manipulados. São controlados. Porque tem a mente fraca. A mente não é forte o suficiente para saber que realmente vocês são. Nossa, o Exu Marabô agora falou besteira. Há 2 minutos atrás eu perguntei quem realmente se conhecia aqui e ninguém levantou a mão. Provavelmente em casa quem vai estar assistindo esse vídeo também não vai levantar a mão porque também não se conhece. Também é manipulado, também é marionete, também está sendo manipulado por todos os espíritos, não importa quem seja. Está sendo manipulado. Vocês são manipulados por pessoas encarnadas. Porque um não gosta do outro, eu também não gosto. Porque eu tenho uma opinião e comprei a opinião dele. Já viu criança no parquinho? A mãe às vezes coloca um lanchinho, o outro experimenta, faz uma cara feia. Aí ele vai e oferece pro coleguinha. Ele rejeita. Nunca experimentou, mas rejeita. Por que será? Porque o coleguinha, ao observar o rostinho do amigo comendo aquele alimento, deduz que é ruim. Então, automaticamente, ele rejeita, sem sequer experimentar. E desta forma, ele criou uma opinião, sendo induzido, sem sequer experimentar. Ele não tem uma opinião própria. Naquele momento, ele está sendo induzido porque ele deduziu que aquele alimento é ruim. Será que ele iria gostar do alimento? Talvez sim. Talvez não. Então, vamos experimentar? Vamos fazer a carinha feia? Vamos saber se realmente é ruim? Será que ele está falando do quê? Antes de vocês tomarem uma decisão, antes de vocês acharem que alguém é ruim, antes de vocês deduzirem que alguém é das trevas, porque o coleguinha fez a cara ruim, ou porque o coleguinha falou que aquela pessoa é ruim, vamos buscar experimentar, ou vamos buscar ir lá e tirar as nossas próprias conclusões. Nossa, Exu Marabô falando desse jeito. Nossa, por que será? Hoje eu vim para quebrar paradigmas. Eu vim, como falam, para causar. Será? Será o que, que essa médium aqui vai falar vai causar algum efeito em você? Ou você vai continuar tirando conclusões só por olhar a carinha do amiguinho? Porque o amiguinho não foi com a cara do outro. Será? Às vezes você está deixando de ter um amiguinho mais fiel do que aquele ali. Porque você está tirando conclusões precipitadas. Por que será que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas por aí estão sendo induzidas a tomar decisões precipitadas. Estão sendo induzidas a pensar mal do seu irmão. Só porque o outro não gostou dele. Ou porque o outro não foi com a cara dele. Ou porque o outro não tá afim. Não gosto dele. Não tô afim. Não gostei do jeito que ele falou. Ele usa uma roupinha estranha. Ele é estranho. Estranho vai ser quando você acordar, olhar para um lado, olhar para o outro e falar: caraca, aonde é que eu tô? Por que eu tô aqui? Nossa, por que eu tô aqui? Aí isso é estranho. Porque o irmão, né, decidiu tomar essas decisões precipitadas. Então, eu gostaria de convidar essas pessoas que ainda estão na dúvida ou que ainda querem ter realmente a chance de tomar suas próprias decisões para que elas pudessem realmente buscar a verdade. Para que elas pudessem realmente entender o que está acontecendo. Não tomar a decisão por apenas o que ela ouviu de um ou de dois, ou de uma legião de espíritos que não compreende porque há milhares aqui nesse planeta que ainda estão totalmente em coma, se assim eu posso dizer. Estão totalmente em coma para a espiritualidade. Eu acredito que daqui a uns 10, 20, 30, 50, 100 anos, será que esses vídeos vão perpetuar durante séculos? Aí, quando vocês voltarem de novo, isso se vocês tiverem chance, né? Deus for muito misericordioso e der mais uma chance, ou duas, ou três para vocês, para que vocês possam ver esse vídeo de novo. Ou, eu nem sei a quantidade de vídeo que tem no canal. Quantos? Mais de 1.000 vídeos no canal. Para que vocês possam compreender esse trabalho que está sendo feito aqui e agora. Essa oportunidade que está sendo dada para muitos, muitos, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de espíritos hoje. Hoje. Aqui. Nesse planeta que a gente chama como Terra. É uma oportunidade, uma em 1 milhão. Que em outros lugares, em outros planetas, seres gostariam de estar tendo essa oportunidade. E não tem. Não por agora. Vão demorar mais um pouquinho. Porque ainda precisam. Então, se eu fosse vocês, eu aproveitava. Mas como eu não sou vocês, eu sou eu, e eu vim aqui hoje para trazer esse recado, para alertar mais uma vez vocês que estão dormindo. Eu aproveitaria a chance que está sendo dada, porque tem muito de vocês que não terá a segunda chance. Nossa, será que ele está querendo propagar o medo, o pânico? Não. Isso aí as redes nacionais, mundiais, vocês já fazem. Eu não vim para isso. Não é o meu propósito. O que eu vim hoje fazer aqui é alertar, é comunicar mais uma vez que vocês estão papando mosca. Vocês estão deixando a oportunidade escorrer pelas mãos. Vocês estão deixando o presente voar. Preciso dar mais exemplo? Que vocês estão. Não vou falar. Porque ela não deixou. Vou precisar falar mais? Para que vocês compreendam que vocês estão perdendo uma grande oportunidade. Grande oportunidade. Deus está movimentando o exército dele para dar essa oportunidade para vocês. E caraca, cara, vocês estão dormindo. Tem gente que está em coma. Que nem dando aquele choque assim, ó, acorda. E muitos, milhares. Tô mostrando para ela como se fosse um pavilhão cheio de cama e todo mundo dormindo. Muitos espíritos estão assim. Até quando vocês vão dormir no ponto? Até quando vocês vão se deixar ser manipulado pela Matrix, pelos espíritos, pelos trevosos, pelos seus irmãozinhos que estão aqui, que não deixa de ser espíritos, só está no corpo, mas Quando dorme, brinca com vocês. Vai para lá e faz. Brinca. Brinca com seus espíritos. Tem gente que tá com chip até a... até a alma. E vocês estão aí brincando, brincando, brincando e brincando. E vão continuar brincando, brincando e brincando. Até quando? Até quando? Até quando Deus permitir. Porque vai ter uma hora que Deus vai falar assim: ah, vamos pegar esse menino aqui. Eu já dei muita chance para ele. E vamos mandar ele para lá, para aquele outro planeta, só para ver se ele acorda. E aí, vocês vão falar assim: nossa, Deus é ruim. Deus não quer mal os seus espíritos. Mas quem disse que isso é ruim? Ruim é vocês ficarem estagnados na evolução. Ruim é vocês ficarem parados no tempo, engessados, petrificados. Ruim é vocês não compreenderem o que está sendo feito e atrasarem mais um pouco o progresso da humanidade. Isso é ruim. É péssimo. Sabe por que as pessoas têm medo do Exu? Porque Exu, quando entra no campo de batalha, ele não entra para brincar. Ele entra para fazer. Executar. E não há aquela: ah, me perdoa. Ah, me dá mais uma chance. Não. Quando ele entra para fazer. Por isso que as pessoas, espíritos, tem medo e muitos não compreendem. Porque vê como algo ruim. Agora eu te pergunto, você que é pai, mãe, quando teu filho está fazendo alguma coisa errada, você acha ruim corrigi-lo? Ou você acha que é normal ele fazer tudo o que ele quer e fica por isso mesmo? Ou você acha que é necessário a correção naquele momento? Então, por que Deus é ruim? Alguém poderia me explicar por que Deus é ruim, já que ele está aplicando a correção num filho que naquele momento está disciplinado, indisciplinado, desculpa. Eu acho que vocês deveriam avaliar melhor o que é bom, o que é ruim. A humanidade, ela não tem noção do que é ruim. Vocês não têm noção. Vocês acham que sabem, mas vocês não têm noção. Ruim seria se Deus não tivesse misericórdia. Ruim seria se Deus não desse mais uma chance. Eu acho que nem existiria mais humanos aqui, né? E acho que em nenhum lugar do universo. Mas, como nosso Pai é misericordioso, sábio e benevolente, Ele sempre nos dá chances. Sempre nos permite crescer. E vocês que são tolos, idiotas, que acham que sabem de tudo, os grandes sábios da humanidade, que acham que estudou 20, 40, 50, 60 anos, acham que são sabedores de toda a sabedoria do universo e ainda querem se comparar a Deus. Com a sua sabedoria universal, porque cabe isso aqui, né? Dentro desse cérebro limitado. Acham que são pare a pare ali, né? Com o Criador do universo. Isso até é cansativo, sabia? Dá vontade de sentar e rir na cara de vocês. De tão tolos que são. Se colocar um espírito desencarnado que estudou aí no plano espiritual por uns 20 anos, ele é mais sábio do que muitos aqui que estão estudando há 60, 90, 80 anos. E vocês ainda querem se comparar à sabedoria universal de Deus. Estou errada? Graças a Deus, Deus é misericordioso, porque se fosse por muito de nós, muitos já tinham ido embora. Muitos. Muitos. Tinha ido assim, ó, aquela nave enorme, ia enfiar todo mundo ali dentro, ia mandar embora. Mas não podemos fazer nada por si. Tudo é feito com ordem e decência. E Deus sempre enxerga a oportunidade de vocês crescerem. Só que muitos não aproveitam, né, essa oportunidade e acaba indo. Ainda vai precisar de um tempo ainda para esse planeta ficar legal. Ainda tem muita coisa ruim aqui embaixo. Muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E que ainda vai voltar para cá. Para o parque de diversões. É, porque é um parque de diversões isso aqui. Vocês se conectam tanto com o povo lá de baixo. Mas tanto. Ele brinca. Fala mais um. Vamos lá, mais um. Mais um que se conectou à minha mente. Ih, mais um. Ih, tem mais um. Ih, aquela ali também, ó. Ia lá aquela mãe que está ensinando o menino errado, ser racista, preconceituoso. Vamos lá, vamos brincar. Por que será que o mundo está assim, né? Por quê? Por que o mundo está tão assim ruim? Nossa, tanto, tanta roubalheira, tanto bandido roubando, assaltando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas ninguém pensa nos pensamentos que estão produzindo a todo vapor. Nossa, olha fulano de tal comprou um carro. Nossa, fulano de tal comprou uma casa, viu? Nossa, arrumou um emprego. Nossa, queria ter a vida daquele ali, ó. Parece ser tão boa. Aí ninguém sabe por quê que é a psicosfera do planeta está ruim. É, gente, falha do sistema. Faz parte. Sim. E por que o planeta está assim? Vocês criam o tempo inteiro essa egrégora que deixa o planeta cada vez mais pesado, que deixa o planeta cada vez mais denso. E aí as trevas brincam aqui. É um canal aberto, 24 horas por dia. Porque vocês permitem. É permitido. É permitido. E sabe por que muitos de nós não nos intrometemos? Sabe por quê? Porque vocês têm escolha. Vocês têm a escolha de mudar o pensamento de vocês. Vocês têm a escolha de não fazer. Vocês têm a escolha de mudar. Só que aí vocês sempre escolhem continuar no caminho errado. E depois culpam a Deus, culpam o santo, culpam ao Papa, culpam o padre, culpam o pastor, culpam a igreja, culpam os templos, culpam todo mundo, menos... a si próprio. Porque todo mundo é culpado pelo planeta, tá? Essa CM. Mas menos vocês. Olha que interessante, né? Vós são os deuses. Vós são os deuses. Só que vocês criam o mal. Olha que legal. Vocês têm o poder da criação. Criam o tempo todo. Mente cria, cria, cria, cria, cria, cria, cria, cria, cria, cria. Mas, caraca, você só pensa em coisa ruim. Cadê os pensamentos bons? A pensamento de caridade, pensamento de amar o próximo, pensamento de ficar feliz pelo outro. Cadê? Não existe. Poucos, poucos, poucos, minoria, minoria, minoria, muita minoria tem esse sentimento aqui na Terra. E os que têm, coitados. Eles têm que andar assim, ó. Sabe por quê? Porque se mostrar a felicidade deles, nossa, eu tô feliz por você. Ah lá, invejoso. Tá falando que tá feliz, mas é invejoso. Não é assim? Ah lá. Já vai falar que tá feliz pelo outro. Mentira. Sim, em todos os momentos você joga o veneno. As víboras estão alertas. Estão querendo atacar. Então, seres que hoje, aqui no planeta Terra, conseguem. Como é que eu posso dizer? Ficar feliz pelo outro, porque não era essa palavra, mas. Seres que podem irradiar a felicidade, o amor que ele sente pelo outro irmão sem nada em troca, são todo o tempo atacados. Não são compreendidos. Sempre são vistos ou como idiotas, bobos ou falsos, gananciosos. Porque a maldade está no olhar de vocês. Estou falando mentira aqui? A maldade está nos olhos que vê. Será que alguém aqui, quando um amigo chega e fala assim: Nossa, eu conquistei minha casa própria. Ele vai irradiar felicidade junto com aquele amigo pela conquista dele, ou ele vai pensar assim: que droga, ele conseguiu e eu não. Vamos lá, 99%, vírgula 99,99999%, vai pensar a segunda opção. Não é verdade? Pega para mim, por favor. Obrigada. Vai pensar a segunda opção. Eu vou falar para ela que fiquei feliz, mas não é isso que eu estou sentindo, não. Sabia que quando vocês pensam, vibram aquela energia, além de você estar enviando para a pessoa, você também envia para o planeta? E isso faz com que o planeta fique doente? Faz o planeta adoecer? E aí, às vezes, vocês não compreendem o porquê acontece tanta catástrofe. Tantas coisas ruins, porque muitos desses eventos naturais é o planeta respondendo às energias densas que vocês criam, que vocês emanam. Então não é o planeta que é ruim, são vocês. Quando a humanidade compreender que é necessário mudar a forma de pensar, compreender que o outro que está ali é ele, aí sim vamos estar realmente dando o primeiro passo. Porque ainda há muito para fazer. Muito. E vocês ainda não compreendem. E isso é muito triste. É triste porque estão sendo enviados vários espíritos, várias mensagens, vários comunicados, várias palestras, não só aqui nessa casa, mas em outros pontos também. E vocês ainda conseguem não escutar. e ainda consegue se afinizar com seres trevosos que estão manipulando, distorcendo todas as palavras que está sendo enviada pelo Cristo. Mas sabe por que esses seres fazem isso? Porque vocês estão conectados. Vocês ainda se sintonizam com essas energias. Vocês ainda se permitem ser manipulados. Então, quem é o culpado? Eles ou vocês? A menina gosta de reflexão. Ela gosta de botar o povo para pensar. Então, quem é culpado? Quem será que é o culpado? Eles, que já não vê mais saída e que já sabem que vão ser degradados, ou vocês, que ainda têm a oportunidade de mudar, mas que ainda preferem continuar pelo caminho do erro. Quem será que é o culpado? Até quando vão jogar a responsabilidade de vocês para o outro? Ela fala manso, né? Ela não deixa eu falar do meu jeito. Não que ela não deixe, mas respeitando ela. Mas se eu fosse falar realmente na minha forma de falar, vocês iam enxergar isso como grosseria. De vez em quando ela deixa. Mas não é grosseria. É amor. É amor porque em todos os momentos fazemos resgate aqui embaixo de espírito como vocês. Que no nas palavrinhas mansas não escutam. Que na delicadeza não escutam. Espíritos rebeldes. Ela se acha rebelde? Ela não sabe nem o que é isso. Que a rebeldia dela a gente quebra no dia a dia. Ela ainda não sabe nem o que é ser rebelde. Mas esse é o meu recado para os nossos irmãos que estão aí, os sábios, os conhecedores de todo o conhecimento do universo. Não é assim? Os que buscam, que têm conexão com seres extraterrestres, sabem de tudo, conhecem o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o livro do evangélico, de cor e salteado. É um recado para vocês, de uma médium simples, mas que ela ainda não conhece, não sabe a grandiosidade que traz dentro de si. Porque conhecimento é fácil adquirir aqui, não é? É fácil. O que eu quero ver vocês adquirirem é a luz. Vamos nos iluminar. Vamos ser pontinho de luz nesse planeta que está na escuridão. Isso é difícil. Isso eu quero ver. Você acha que conseguem? Ou vai precisar de mais algumas encarnações? Será? A média aqui é simples. Não tem faculdade. Não. Tem ensino médio só. Só ensino médio. Tem dificuldade na fala, não é? Dificuldade de dicção. Tá falando bem melhor agora, não tá? O que 2 anos não faz, né? E aí? Será que algum sábio que tem todo o conhecimento na mente, na cachola, na cabeça, tem mais luz do que ela? E pronto, mais uma. Mais uma para entrar pro clube da vaidade. Mais uma. Ih, será que ela tá com ego lá em cima já? Será que o poder subiu pela cabeça? Será? Será? Será? Será? Será? Mais uma. Eu falei que não deixei nem ela pensar. Que se deixar ela pensar, ela não fala. Segura, né? Até eu seguro. Ela tem uma preocupação. Ai. Então, mais uma para vocês atacarem. Mais uma para vocês falarem que tá com ego inflado. Mais uma para entrar pro clubezinho da Luluzinha. Mais uma médio. E aí? Ih, tá com cascão astral aqui, ó. Mais uma. Mais uma. Mais uma pro clube, do clube da Luluzinha. E aí? Vão atacar também? Ou é só ele? Vamos dividir? E aí? Como ela mesma fala, ela paga para não entrar. Ela paga para não entrar. É difícil de sair. Então, meu recado é para vocês. Espero que vocês assistam, que vejam até agora, até o final. Apesar que eu já estou falando desde o início. E mais uma vez. Será que a sua luz é mais forte do que a dela? E aí? Aqueles que vê, vão ver. Aqueles que não vê, não vão ver. Aqueles que vão escutar. Aqueles que não, não vão. E eu estou pouco me lixando. Porque vocês acham. E ela realmente não liga mesmo. Então, sejam bem-vindos ao Clube dos Médios com Ego Inflado. Mais uma pro time. Né? Mais uma pro Clube da Loucura. Como a gente falou, esse ano a gente vai botar a casa em ordem. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, engole. Desce que vai descer tudo de uma forma muito boa, com certeza. Mas bebe água junto para não entalar, tá? Porque o que vai ser feito aqui, vocês não vão compreender. Não vão. E só lamento para quem não compreender. E agradeço àqueles que puderem compreender. E se juntar a nós. Fique com Deus. Como ela não deixa eu falar, mas eu vou falar assim mesmo, Laroyeixo.